o sol desperta, a vida brilha mais. Os raios dourados tocam uma paz. Acordo cedo e vejo o céu tão azul. Contigo, querida lua, ao meu lado no calor do sul. Os animais brincam na areia e no ar. A lua cheia se prepara pra nos iluminar. Teus olhos brilhando como estrelas no céu. É a alegria da vida que nos envolve no papel. É o brilho do sol, é a luz da lua cheia. Com a minha estrela, é a alegria que semeia. Sentir o carinho, o amor a pulsar. Nas pequenas coisas é o que devemos valorizar. Quando a noite chega, o mar sussurra baixinho. A lua cheia dança um espetáculo divino. Te pego no colo e sinto teu calor. Teus olhos encantados me transmitem tanto amor. Os animais dormem, o mundo parece parar. Mas o brilho do teu olhar nunca deixa de brilhar. É o carinho sincero que a vida nos dá. Na simplicidade das coisas é onde a felicidade está. É o brilho do sol, é a luz da lua cheia. Com a minha estrela é a alegria que semeia. Sentir o carinho, o amor a pulsar. Nas pequenas coisas é o que devemos valorizar. Cada momento simples é uma joia preciosa. Cada olhar sincero, uma estrela brilhosa. No dia ensolarado ou na noite de luar, a importância está no amor que podemos compartilhar. É o brilho do sol, é a luz da lua cheia. Com a minha estrela é a alegria que semeia. Sentir o carinho, o amor a pulsar. Nas pequenas coisas é o que devemos valorizar. Querida lua, em cada dia de sol ou noite de lua, a vida é linda e é você que me acalma. Vamos celebrar as sensações boas e sinceras. Na simplicidade da vida, encontramos nossas estrelas.